Panorama Agrícola para 2 de fevereiro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, ouvinte, estamos abrindo o programa de quarta-feira, 2 de fevereiro, noite de lua minguante. Este é o Panorama Agrícola, que tem hoje na mesa de som o Eduardo Maia. O ditado do programa é: desenvolva amizades sinceras. Uma dica de Simone Barrim para você eliminar bactérias da esponja. Na entrevista do Panorama Agrícola de hoje, pesquisa mostra os empreendimentos da agricultura familiar. Participe do programa ou enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para eliminar as bactérias da esponja, deixe de molho em uma solução de água com água sanitária. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A Copérdia promove em Concórdia o Tecnoeste, show tecnológico rural do Oeste Catarinense. A 11ª edição fará um resgate histórico dos 10 anos do evento, uma história de evolução e conquistas. E também vai mostrar novidades nas áreas de tecnologia e inovação rural. O Tecnoeste 2011 será realizado neste mês de fevereiro, entre os dias 23 e 25, no Parque do Tecnoeste, em Fragosos, junto do Instituto Federal Catarinense de Concórdia. Estamos anunciando para você, pesquisador que trabalha com agricultura, o 5º Congresso Mundial de Agricultura Conservacionista, que acontece neste ano de 2011 em Brisbane, Austrália, entre os dias 26 a 29 de setembro. Artigos científicos podem ser encaminhados até o dia 15 de maio deste ano. Você obtém outras informações no site www.wcca2011.org. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Diagnóstico dos empreendimentos familiares de agregação de valor e redes de cooperação da agricultura familiar em Santa Catarina. Esse foi um dos trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE ao longo do segundo semestre de 2010. A pesquisa está sendo concluída, mas já há números expressivos a serem considerados. Quem fala sobre o assunto é a economista Janice Reiter, explicando a importância desse levantamento e a sua utilidade para ações públicas. A transformação de produtos animais e vegetais em Santa Catarina é uma coisa tradicional, é uma coisa que gera renda, que ocupa mão de obra e, portanto, vem cada vez mais sendo alvo de política e de ações públicas. Nós temos, por exemplo, ações públicas em Depagre, na área de agregação de valor. Nós temos o Santa Catarina Rural, que vai estar calcado em cima de estruturar a competitividade desse tipo de empreendimento. O que se quis fazer aqui é um diagnóstico para se conhecer, para se caracterizar esse tipo de empreendimento. O que, que nós temos? O que, que eles estão produzindo? Quanto eles estão produzindo? Para poder fazer uma intervenção de política e de ação pública de uma forma otimizada, né? E de uma forma positiva. Por isso nasceu o diagnóstico dos empreendimentos de agregação de valor e redes de cooperação da agricultura familiar, pescadores artesanais e maricultores de Santa Catarina. Bom, nós dividimos em três grupos. As agroindústrias foram empreendimentos levantados, empreendimentos que processam produtos agropecuários. Outras atividades seriam turismo, prestação de serviço e artesanato. E também levantamos as redes de cooperação, que organizam grupos de agricultores ou de empreendimentos. Os critérios para o levantamento. Claro, agricultura familiar, empreendimentos que gerassem uma renda significativa ou que tivessem condições de vir gerar uma renda significativa, empreendimentos que fossem legalizados ou passíveis de legalização, né, e que tivessem um destino sistemático no mercado ou possibilidade de. Para as redes de cooperação, seriam os grupos de empreendimentos ou de produtores rurais, né, no sentido de fazer, de comprar, de comercializar, de compartilhar estruturas, logística e conhecimento. Janice Reiter, do Epagri-Cepa, apresenta agora alguns números desse diagnóstico de empreendimentos de agregação de valor, como as agroindústrias familiares. Foram levantados 2.030 agroindústrias processadoras de produtos agropecuários, 484 outras atividades, empreendimentos com outras atividades, dentre elas, turismo, artesanato, prestação de serviço e ainda os outros, e 500 redes de cooperação. Empreendimentos que mais apareceram foram empreendimentos que processam cana e derivados, frutas e derivados, massa, panificação, leite, mandioca, hortaliça, suínos. Janice Reiter fala também de outros empreendimentos que agregam valor, como os voltados para o turismo, prestação de serviço ou ainda outras atividades. Ela explica as formas de organização dos empreendimentos, incluindo o tipo de mão de obra e a sua composição. O que nós temos aqui? 267 empreendimentos de turismo, 177 de artesanato, 23 de prestação de serviço e 33 de outras, digamos, outras coisas. Inclusive, o que entra muito ali é na área de embalagem e caixaria de banana. As formas de organização, agora juntando agroindústria e outras atividades, tá? Nós não estamos falando de rede por enquanto. Então, nós temos que 58,8% são empreendimentos informais. Empreendimentos informais, seja, não tem CNPJ, não tem inspeção, nada que possa lhe dar uma certa formalização. 21,5% são empresas. Dentro dessas empresas aí, não quer dizer que tenham todas CNPJ. Colocadas aí são aquelas que podem não ter CNPJ, mas tem o SIM, tem o SI ou Vigilância Sanitária. Depois temos a parte de cooperativa. As unidades de cooperativa são menores, associações e condomínios. Mão de obra dessas agroindústrias. 69,6% mão de obra familiar, 30% mão de obra contratada. Composição, 12% grupal, 87,4% individuais, a grande maioria, né? Uma boa notícia desse diagnóstico dos empreendimentos familiares de agregação de valor é que mais de 800 pessoas estão voltando do meio urbano para o meio rural. Retorno ao meio rural para trabalhar nas agroindústrias e outra atividade. Foi perguntado, alguém voltou para o meio rural para trabalhar nesses empreendimentos? Bom, nós tivemos, eu não lembro aqui, mas são 800 e tantas pessoas. 334 homens, 133 rapazes, 288 mulheres, 87. Ou seja, mostrando que isso tem um valor para a questão de êxito, para a questão de permanência das pessoas no campo. E agora vamos falar então um pouquinho das redes. 54% em forma de associação, a grande maioria. Depois temos condomínio e depois temos as cooperativas por produto. As descentralizadas, unidades de cooperativa, filiais de cooperativa. E cooperativa central, claro, nós temos em menor. E, finalmente, uma das perguntas que foi colocada é quem ajudou Quem assessorou na criação, na organização desses empreendimentos? A empresa, então aí estão as principais, né? A Epagre foi uma das mais citadas, Prefeitura, Secretaria Municipal, Microbacias 2, e as três até junto formam um conjunto, que com Microbacias 2, mais Secretaria, mais Epagre, que trabalharam em conjunto, né? E depois ONGs, cooperativas, SIDASC e outras. Essa então é a apresentação de Janice Reiter, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagre, sobre esse diagnóstico de empreendimentos familiares de agregação de valor em Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.